CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo ele, que é professor de educação física, técnico de futebol feminino, vem sendo um dos personagens de destaque do esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Isso não de agora, já nos últimos anos vem alcançando repercussão com seu trabalho. Quem está comigo aqui no estúdio é o Gesi Damasceno. Bom dia, Gesi. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. Estamos aqui para seu inteiro dispor, para que possamos falar sobre o esporte. Prazer recebê-lo aqui na programação da Rádio Que Toca Notícia. Você que tem, nos últimos anos, uma história bastante ligada com o futebol feminino, essa modalidade que vem crescendo no Brasil, não no ritmo que a gente esperava, né? Até com relação a apoios, tudo. Mas aqui, Foz do Iguaçu, tornando-se aí uma das capitais do futebol feminino no Brasil? Com certeza, Guilherme. Projeto iniciado em 2009, que depois, em 2010, teve a sua primeira experiência nos campos e alcançando grandes resultados. Em 2010, a equipe já sendo campeã estadual, depois adquirindo com esse título a possibilidade de disputar a Copa do Brasil e se tornando já no seu primeiro ano vice-campeão da Copa do Brasil, que correspondia o campeonato nacional. Até porque não há nenhuma competição de clubes para o futebol feminino, como por exemplo o Campeonato Brasileiro, é mais a Copa do Brasil mesmo em mata-mata, né? Não, agora, Guilherme, surgiu, a partir do dia 21, agora de agosto, começa o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, disputado por 20 equipes, sendo que uma das equipes é o nosso Foz Cataratas. Ou seja, uma ótima notícia para o torcedor, eu não tinha conhecimento dessa notícia. Vamos ter este campeonato, primeira edição, e quem sabe aí um time aqui da fronteira conseguindo um bom desempenho nacional e, por que não, sonhar com título, né? O intuito de toda a agremiação é sempre ser campeã. Esse bordão que as pessoas usam, vamos entrar para participar, também existe, mas lá no fundo, por menos qualificada que seja a sua equipe, você quer almejar o primeiro lugar. É mais para não ter problema com o discurso lá na frente, com né? Com certeza. Então, isso aí você tem que ter esse cuidado, né? De não ser prepotente, não querer ser melhor do que ninguém. Mas hoje a nossa equipe no ranking é a segunda do Brasil e uma das 20 que disputará a partir do dia 21 o Campeonato Brasileiro. Além do Campeonato Brasileiro, tem neste ano ainda uma disputa continental? Com certeza. Toda a nossa equipe de colaboradores, patrocinadores, não mediram esforços e conseguimos trazer para Foz do Iguaçu a Copa Libertadores da América, que é hoje a competição mais importante na América do Sul. E vai ser realizada em Foz do dia 13 ao dia 27 de outubro. E olha, você citou aqui que já no começo a equipe aqui de Foz do Iguaçu do futebol feminino foi conseguindo destaque, conseguindo títulos, primeiro paranaense, depois em 2011, né, o vice-campeonato da Copa do Brasil, campeonato paranaense também em 2011, 2012 finalmente veio o título ali, campeão da Copa do Brasil? Vamos seguir o nosso raciocínio. 2010 nós somos campeões paranaense e vice-campeões da Copa do Brasil. 2011 fomos novamente campeões paranaense e campeões da Copa do Brasil. Ou seja, eu errei os... Só o ano que foi invertido. Em 2012, nossa equipe foi campeã paranaense e saímos nas oitavas na Copa do Brasil. 2013 começou-se o ano com muitas dificuldades por mudanças que realizamos na nossa equipe. Trouxemos atletas de qualidade individual, mas que na parte coletiva deixou a desejar. Então, o primeiro semestre foi aquém do que a gente imaginava. Porém, agora no segundo semestre, com uma equipe já mais entrosada, remodelada, nós temos várias competições, temos Campeonato Brasileiro, temos Libertadores da América, temos Campeonato Paranaense e provavelmente os Jogos Abertos do Paraná, que será realizado em Foz, nós também estaremos participando com o futebol feminino em caráter de apresentação, para no ano de 2014 o futebol feminino também já fazer parte do quadro de medalhas dos Jogos Abertos do Paraná. E a gente acompanha que o Brasil no futebol feminino é uma potência. Podemos até ver, não apenas pelo desempenho da seleção, mas também pelos clubes na Copa Libertadores, na comparação com os demais países aqui da América do Sul. Mas, mesmo assim, ainda no dia a dia, ali no cotidiano mesmo, continua sendo uma modalidade complicada de trabalhar devido a apoios financeiros, estruturas, todas as questões que afetam o esporte brasileiro? Na verdade, é assim, nós do Foz Cataratas, só temos a agradecer aos nossos patrocinadores, que nos dão um grande sustentáculo para que possamos manter a nossa equipe. É evidente que ainda necessita de mais investimentos para que todas as equipes que têm a intenção de poderem se manter terem um retorno que é necessário para que se possa almejar algo a mais dentro do futebol feminino. Precisamos sim, não o futebol feminino de uma forma generalizada, precisamos sim de mais investimento, de mais apoio, e adquirimos com o que temos feito até hoje maior credibilidade junto ao empresariado. Quando você fala de credibilidade, é até com relação a projetos que são apresentados e muitas vezes acabam não se concretizando, é reforçar a imagem de seriedade do profissional que trabalha nessa área? Com certeza nós precisamos que isso ocorra. O estado do Paraná está se surgindo, está tentando se fazer crescer o futebol feminino. São Paulo já está concretizado, tanto em vista que o Campeonato Paulista, na principal, tem 16, 18 equipes. O Campeonato Paranaense foi feito dia 31 de julho, o arbitral, e vão participar esse ano somente 4 equipes. Então, a gente precisa crescer o futebol feminino, precisamos fazer com que mais empresários acreditem nos projetos que estão lhes sendo apresentados, para que esse esporte dentro do estado do Paraná possa crescer muito mais. Estou conversando aqui na CBN com o Gesi Damasceno, ele que é professor de educação física, técnico de futebol feminino, esteve aí junto com a equipe do Foz Cataratas em todas essas conquistas que levaram o nome de Foz do Iguaçu em âmbito nacional e por muito pouco não foi campeão da Libertadores, também vice-campeão da Libertadores na última edição. Nós vamos a um rápido intervalo na programação aqui da CBN Foz para atualização do noticiário em rede nacional. Já voltamos na sequência com a segunda parte deste bate-papo aqui no CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, eu estou conversando neste sábado aqui na Rádio Que Toca Notícia com o Gesi Damasceno, ele que é professor de Educação Física, técnico de futebol feminino na cidade de Foz do Iguaçu. E nós falamos um pouquinho ali no começo dessa entrevista a respeito da trajetória dos times, do time aqui de Foz do Iguaçu nessa área de futebol feminino nacional, internacional. Eu começo essa segunda parte, Gesi, perguntando especificamente sobre o futebol feminino. Quando foi que você começou a trabalhar com essa modalidade? Guilherme, eu sou oriundo do futsal. Desde 1990 ou 91 eu trabalho com futsal em Foz do Iguaçu, com as categorias de base. Em 2010, recebi um convite para trabalhar no futebol feminino, não como técnico, mas sim como supervisor. Na metade do ano, as pessoas que vieram para trabalhar na parte técnica resolveram ir embora e me ofertaram, e eu falei, olha, topo o desafio, vamos lá. E de meados de 2010 foi quando eu iniciei no projeto e estou até hoje na frente e no comando do projeto. É um projeto que é muito interessante, que despertou a minha, vamos dizer assim, a minha vontade em trabalhar dentro disso, porque a minha família toda trabalhou, meu tio, meu pai, e eu assumi o legado deixado por eles e estou aí até hoje à frente do projeto. Muitas diferenças entre trabalhar com atletas femininas e trabalhar ali com os jogadores do masculino? É bem diferente em vários aspectos. A mulher é muito mais dedicada. Eu acho que em tudo que a mulher faz, ela é mais dedicada. E temos, assim, situações diferenciadas, vamos dizer assim. A mulher, ela é muito corporativista, ela dentro do esporte. Muito corporativista, uma luta muito pela outra. Já é diferente do masculino, onde às vezes a vaidade acaba, o individualismo acaba atrapalhando. Então a mulher, ela é mais comprometida, pelo menos as que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Assim, a gente fala de uma forma do que a gente viveu, outras situações eu não posso dizer porque eu não vivi, mas é muito gratificante, muito bom, e espero que eu possa continuar por mais algum tempo à frente desse projeto. E a gente sabe que não muito longe, num passado não muito distante, na época que eu era criança, por exemplo, se tinha menina no meio jogando bola, ou era motivo de tiração de sarro, ou essa menina era considerada até um menino ali, né? Se vestia como menino e todas essas coisas. Ou seja, o futebol era um esporte realmente masculino e masculinizado. A gente vê que nos últimos anos vem mudando esse perfil. Como é que você percebe até entre as meninas, por exemplo, que estão na escola agora, na época de começar a se tornarem atletas de fato? Está havendo um interesse maior pela modalidade de futebol feminino no Brasil? Com certeza, devido ao destaque que ocorreu no futebol feminino no Brasil, da era Marta, Pelé, algumas atletas que foram destaques, com certeza houve um maior interesse. E essa questão da masculinização já começou a ser mudada também. Você que acompanha, as pessoas que acompanham podem observar até a questão dos próprios uniformes. São uniformes desenhados para o corpo da mulher. Anteriormente não, era tudo meio masculinizado mesmo. Como no vôlei, por exemplo. Com certeza. É uma ascensão. É um esporte que está ainda em desenvolvimento, mas que já mostrou que é cheio de vaidades. As meninas se preocupam com a sua aparência antes de entrar em campo, elas se produzem, a gente já pôde observar isso e continuamos observando. Então, essa questão de masculinização, ela está cada dia acabando mais. É, queira ou não, o esporte está sendo também para a ala feminina. Nós acompanhamos, por exemplo, que em países como os Estados Unidos, o futebol ele acaba surgindo como uma opção para as meninas, né? O futebol feminino é muito mais praticado e muito mais forte nos Estados Unidos do que o próprio futebol jogado pelos homens. É um abismo falar do futebol feminino nos Estados Unidos, as condições com relação àquilo que a gente tem no Brasil? Olha, não tem ainda como se comparar uma coisa com a outra. O que nós temos aqui no Brasil é a qualidade mesmo. A questão da formação, ainda nós ficamos muito atrás. Precisávamos que tanto o governo, a todas as esferas nacional, estadual e municipal, investissem mais, não só no futebol feminino, mas num esporte de uma forma geral. Que a base fosse criada justamente nos bancos escolares, o que hoje não acontece. Nós temos aí o ensino hoje, onde a disciplina de educação física começa na quinta série. O que as crianças antes da quinta série têm é mais o lado recreativo do que propriamente a educação física. Então, nisso, nós estamos muito atrás ainda, não só dos Estados Unidos, mas dos países da Europa também. Portugal é um país que teve uma evolução muito grande agora. Eu acho que daqui mais um ou dois anos as pessoas vão já ouvir falar do futebol feminino português numa ascendência muito grande, porque a educação física dentro do Portugal foi motivada, ela voltou à sua base, às suas origens, que é lá desde a pré-escola, onde vem as primeiras noções da educação física para as crianças. E nesses casos não há nem muito o que falar, né? Se não há investimento, se não há incentivo lá atrás, também não dá para colher resultados no futuro, né? Não, é isso que eu digo. A questão do resultado que nós brasileiros temos é pela qualidade mesmo que o povo brasileiro tem no que se propõe a fazer. Então, as meninas que jogam hoje, elas não tiveram uma formação. Elas têm a qualidade nata mesmo, que faz com que elas desenvolvam e pratiquem o que elas gostam. Eu acredito que se nós tivéssemos essa formação desde lá de baixo, nós teríamos grandes possibilidades, temos muito mais Martas do que temos até hoje. Agora, o que a gente observa aqui no Paraná, vamos falar do nosso estado, né? Aconteceu o ano passado, eu acredito que neste ano é capaz de termos também essa questão, o Campeonato Paranaense, apenas 4 equipes, o ano passado foi assim, esse ano foi assim, e chegamos ao ponto em que, por exemplo, um campeonato municipal em Foz do Iguaçu tem mais equipes do que o campeonato estadual. Isso mostra até uma falta de estruturação, uma falta de incentivo ao futebol feminino nos órgãos competentes, no caso, Federação Paranaense, por exemplo? Eu não digo falta de estruturação, eu digo falta de incentivo. Eu mesmo já até conversei várias vezes com o Leondas e até mesmo com o presidente da federação, para que eles elaborassem uma forma de incentivar o maior número de participações. O que dificulta muito são a questão das distâncias. Que quando o Campeonato Paranaense praticamente era disputado só por equipes da capital e da grande Curitiba, haviam muitos participantes, eram em média de 12 a 8, 10, nunca baixava disso. A partir do momento que começou a ter cidades com maiores distâncias começou-se a diminuir justamente por falta de incentivo e de estrutura também de algumas equipes que não tinham como se manter para que pudessem se deslocar, se hospedarem, se alimentarem. Nós, no primeiro ano, tivemos que praticamente ajudar uma equipe de Curitiba a participar, porque senão não haveria o campeonato. Nós bancamos essa equipe, a vinda delas praticamente a Foz do Iguaçu, a questão de hospedagem e alimentação. Eles tiveram o custo somente do transporte para que pudéssemos ter o campeonato. E cada vez mais difícil se fazer um campeonato paranaense. Precisávamos que a federação, a própria Secretaria de Esportes do Paraná, criasse uma maneira que pudesse incentivar. A minha busca esse ano junto ao secretário de esportes para que pudéssemos ter os Jogos Abertos do Paraná, o futebol feminino, foi em cima disso, de incentivo para que possamos desenvolver essa modalidade muito mais aqui em nosso estado. Pois aí, até eu lembro quando, por exemplo, o time do Santos anunciou a criação de uma equipe de futebol feminino com a jogadora Marta e tudo mais. Naquele momento se pensou que o futebol feminino daria um pontapé bastante grande na sua evolução. O que acontece é que o tempo passou, o Santos inclusive fechou, né, aquela equipe, e nos últimos anos a gente observou o crescimento, claro, mas não naquilo que se imaginava ali atrás. Falta ainda, talvez esse campeonato brasileiro que esteja surgindo agora venha aí como um marco para fortalecer o futebol feminino? Eu acredito que sim, é de muita importância. Esse primeiro campeonato brasileiro vai estar, de uma maneira, mostrando a todo o Brasil o futebol feminino, que os jogos serão televisionados, vai ser televisionado pela Band Esportes, então vai ter jogos que a nossa equipe, inclusive, vai estar ao vivo nas emissoras e nas televisões dos nossos lares, e isso vai ser preponderante para que isso evolua. Nós temos que, sim, apostar as nossas fichas, agradecer ao Ministério, até a própria CBF, por estar chancelando, e o Ministério por estar realizando. Então, é de suma importância que a gente tenha mais campeonatos, tenhamos mais calendário, um calendário amplo, que a gente possa está buscando maiores incentivos, que nosso esporte com certeza vai crescer. Você falou do Ministério. Ministério, aliás, que está fazendo um investimento bastante importante aqui em Foz do Iguaçu? Com certeza. O Ministério do Esporte está junto ao PTI de Itaipu, realizando aí um projeto muito bom, que para o futebol feminino vai ser muito importante, que é a criação e a implantação de um centro de treinamento específico para o futebol feminino aqui em Foz do Iguaçu. Digo eu nas conversas que vai ser a Granja Comari do futebol feminino. E com certeza esse projeto já está em andamento e acredito que até o final do ano já tenhamos uma boa parte desse projeto executado. Agora vou lhe perguntar a respeito dessa Copa Libertadores, que para nós que acompanhamos aqui está engasgada, viu, Gizi? Isso é algo que eu posso lhe dizer. Inclusive, creio que tenha sido um dos torneios de maior destaque, até pelo fato de ter tido esse televisionamento, né? Nós aqui em Foz do Iguaçu pudemos acompanhar pela televisão essa disputa que acontecia lá no interior de Pernambuco. Como é que foi essa trajetória dessa competição que, aliás, neste ano, Foz terá a oportunidade de participar pela segunda vez da Libertadores? Foi importantíssimo para nós. Era uma das metas que nós tínhamos para alcançar em questão de participação e em questão até de alcançarmos o título. Foi a quarta edição, onde um time paranaense participou pela primeira vez. E infelizmente, não é só para você, Guilherme, que está atravessado. Para mim também e para algumas pessoas que já estão no projeto há tempo, também ficou atravessado. Da forma como foi, fizemos uma grande campanha, não perdemos. E infelizmente, nos pênaltis, fomos derrotados por uma grande equipe. Vocês vão ter a oportunidade de ver a equipe do Colo-Colo jogar esse ano aqui em Foz e vão poder ver que é uma grande equipe, uma equipe muito qualificada, com algumas jogadoras que jogam, inclusive, na Liga Americana. Então, infelizmente, para todos nós, batemos na trave. Aproveitando essa questão, quando estávamos lá, fomos procurados pelas pessoas da Conmebol, onde nos propuseram a realização da quinta Copa Libertadores em Foz do Iguaçu. De imediato compramos a ideia e desde então estamos trabalhando em cima disso, tentando viabilizar. Conseguimos viabilizar tudo que foi exigido, nós apresentamos e agora só está faltando o lançamento. Acredito que antes do final do mês de agosto a gente já faça o lançamento oficial desse evento aqui em Foz, para que possamos lá em outubro ter abrilhantando aqui em Foz 10 países com 12 equipes que farão uma grande Copa Libertadores da América de futebol feminino em Foz do Iguaçu. Nós já falamos aqui que o futebol feminino no Brasil ele acaba estando num estágio superior, né, em relação aos demais países aqui da América do Sul. Agora, que nem você bem lembrou, o campeão da Libertadores acabou sendo o Colo-Colo do Chile, que, como você colocou, é uma equipe bastante estruturada. Como é que podemos, assim, informalmente até fazer um ranking aqui da América do Sul? Porque no futebol masculino a gente sabe, né? Brasil e Argentina sempre brigando ali, aparecem os clubes uruguaios, os clubes chilenos, os paraguaios, quando em vez. No futebol feminino, como é que está a situação? Veja bem, o Brasil ainda na América Latina, América do Sul, ele é superior ainda às equipes todas. Mas existem alguns países onde está tendo uma ascendência muito grande. O Chile é um país muito forte. A Colômbia também tem um futebol feminino muito forte, bem representativo. Tem uma equipe, inclusive, bastante conhecida, que é a equipe do Formas Íntimas, né? Essa é uma equipe muito boa, nos dificultou. Ganhamos o jogo, mas foi um jogo muito difícil contra o Formas Íntimas. O Paraguai tem uma tradição, mas chega na hora do vamos ver, dificilmente consegue. A Argentina, existe toda aquela rivalidade com o Brasil, então um jogo de Brasil e brasileiros e argentinos pode ser no sorteio, no palitinho, que sempre vai dar problema. Mas assim, Brasil, Chile, Colômbia, são acho que os países que estão à frente, na minha modesta opinião. É que nem eu coloquei, é um ranking realmente informal, né? Só para a gente ter aí uma ideia, até um termômetro com relação ao futebol feminino aqui na América do Sul e também para que o torcedor até já se prepare para o que vamos ver em outubro, Libertadores aqui em Foz? Com certeza, em outubro, do dia 13 ao dia 27, estarão presentes aqui Boca Juniors, o Nacional do Uruguai, o Cerro Porteño do Paraguai, o Colo-Colo do Chile, o São José, que é um dos representantes, junto com o Foz Cataratas do Brasil. O Chile terá mais uma vaga, só não sei ainda, não posso dizer qual é o clube que não foi definido. E os outros países todos que ainda não definiram a equipe, que existem alguns critérios, esses critérios têm que ser obedecidos, e a Conmebol, quando define, nos repassa. Então, o que nós temos de concreto hoje é a participação do Boca Juniors, do Cerro Porteño do Paraguai, do Nacional do Uruguai, do Foz Cataratas, do São José. Essas equipes já estão definidas, as outras por definirem ainda. Você citou aí nomes de clubes que são grandes referências, inclusive no futebol mundial. Esse é o caso do Boca, do Nacional do Uruguai, do Cerro Porteño. Aqui no Brasil, nós temos, como eu vejo, pelo que eu acompanho do futebol feminino, temos equipes como o São José, o próprio Foz do Iguaçu, também a equipe lá de Pernambuco, a equipe de Vitória, né? Faltam um pouquinho os clubes masculinos investirem também? Por exemplo, aqui no Paraná, quem sabe, Coritiba, Atlético e Paraná entrando para um campeonato, para uma disputa? Eu tenho comigo uma concepção, e acho que isso é o que realmente acontece. Os grandes clubes profissionais, eles visam lucratividade. Eu tenho lá um exemplo do Santos, que tinha uma grande equipe e desmanchou por um orçamento que o Santos tinha entre 700 mil e 1 milhão de reais ano. O Santos desmanchou o time, dizendo que dava prejuízo. Não acredito nisso, que dê prejuízo, mas acredito assim, que não deu o retorno do investimento. Você pega aí um clube como o Santos, um exemplo que a gente está citando, que tem as suas categorias de base. Eu, com 1 milhão de reais numa categoria de base, eu trago meninos do Brasil inteiro e um menino desse que vinga e me dá um retorno lá na frente muito maior. Vamos citar o caso do Neymar, por exemplo. Um exemplo é o Neymar. Enquanto não houver, na minha concepção, a profissionalização do futebol feminino, ele tratado como futebol profissional, eu acredito que não exista interesse dos grandes clubes em ter essa modalidade, porque não lhe dá o retorno que tantos eles imaginam, porque tanto se fala em clube-empresa, quem tem uma empresa visa lucro. Então, eu não vou trabalhar, vou investir lá meu dinheiro para não ter retorno no final do ano. Isso é o que acontece no futebol feminino hoje. As equipes que estão aí, estão levando à frente, são equipes que não veem lucratividade. Você trabalha como atleta o ano inteiro, investe nela, o ano inteiro, no final do ano ela recebe uma proposta melhor, ela vai embora e acabou. qual a vantagem para o grande clube que isso tem? Nenhuma. Porque, como eu falei anteriormente, é clube e empresa. Quem tem empresa quer ter lucro. Então, se não há lucro, não há interesse. Conversei aqui na CBN, neste programa CBN Entrevista, com o Gesi Damasceno. Ele que é professor de Educação Física, técnico de futebol feminino. Nos falou a respeito da trajetória de Foz do Iguaçu no futebol feminino, expectativas aí também para o próximo, para este semestre já, e também para a frente, né? Já vamos pensar desta maneira. Gesi, em primeiro lugar, agradecimento aqui à sua presença neste CBN Entrevista. Obrigado, Guilherme. Obrigado à CBN por darmos essa oportunidade. E, como sempre digo a você, Guilherme, quando precisar, estaremos sempre à disposição de vocês. E olha, eu desejo aqui muito sucesso, porque a gente acompanha no dia a dia. O trabalho não é fácil, não, né? Com certeza, é um trabalho árduo, onde as pessoas que estão envolvidas no projeto são pessoas dedicadas. Eu gostaria aqui de agradecer a toda a minha equipe de trabalho, ao Rita, ao Brito, ao Alessandro, ao Chico, que está com nós agora, até a dona Leninha, nossa cozinheira, as nossas atletas que tanto fazem por nós, a nossa família, que hoje eu tenho... isso como a minha família me apoia, minha esposa, meus filhos, meus pais. Então, só tenho a agradecer a todas essas pessoas e também agradecer a comunidade iguaçuense que sempre nos prestigiou. E essa conversa aqui com o Gesi Damasceno estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br/CBN Entrevista. O programa CBN Entrevista volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.